Ficheiro 11, página 91, capítulo 5, quinta-feira, 26 de dezembro. Pela primeira vez, desde que iniciara o seu longo monólogo, o velho conseguira surpreender Mikhail Blomkvist, que teve de pedir-lhe que repetisse para se certificar de que ouvira bem. Nada do que lera sugeria a existência de um assassínio. Foi a 22 de setembro de 1966. A Harriet tinha 16 anos e acabava de iniciar o seu segundo ano do curso pré-universitário. Foi um sábado, o pior dia de toda a minha vida. Revi tantas vezes os acontecimentos que julgo ser capaz de contar, minuto a minuto, tudo o que se passou naquele dia, exceto o mais importante. Fez um gesto abrangente com a mão. Tinha-se reunido nesta casa um grande número de membros da minha família. Era o detestável jantar anual, uma tradição que o meu pai introduzira e que geralmente dava origem a situações muito desagradáveis. A tradição chegou ao fim nos anos 80, quando o Martin pura e simplesmente decretou que daí em diante todos os assuntos relacionados com o negócio passariam a ser discutidos nas reuniões normais da administração e resolvidos por votação. Foi a melhor decisão que ele alguma vez tomou. Disse que a Harriet foi assassinada? Espera, deixa-me contar-te o que aconteceu. Foi num sábado, como disse. E foi também o dia da festa, com o desfile do Dia da Criança, organizado pelo Clube Desportivo Dia de Estat. A Harriet tinha ido para a cidade logo de manhã com alguns amigos para assistir ao desfile. Voltou por volta das 2 da tarde. O jantar estava marcado para as 5 e era suposto ela estar presente juntamente com os outros jovens da família. Vanger pôs-se de pé e aproximou-se da janela. Fez sinal a Mikhail para que se lhe juntasse e apontou. Às 2:15, pouco depois de a Harriet ter chegado, deu-se um trágico acidente ali na ponte. Um homem, chamado Gustav Haraldsson, irmão do proprietário da Öster Garden, uma pequena quinta aqui da ilha, entrou na ponte e chocou de frente com um caminhão-cisterna. Claro que iam os dois demasiado depressa. E o que devia ter sido uma colisão sem importância transformou-se em catástrofe. O condutor do caminhão presume-se que instintivamente rodou o volante para se desviar do carro. Bateu na guarda da ponte e a cisterna voltou-se. Acabou atravessada no tabuleiro com o trator suspenso da beira. Uma das traves metálicas da guarda perfurou a cisterna, que começou a derramar óleo de aquecimento altamente inflamável. Entretanto, o Aronson estava preso dentro do carro a gritar com dores. O condutor do caminhão também ficara ferido, mas conseguiu sair da cabina. O velho voltou ao sofá. O acidente não teve, na verdade, nada que ver com a Harriet, mas foi importante de uma maneira crucial. Estabeleceu-se a confusão, com gente a correr de ambos os extremos da ponte para tentar ajudar. O risco de incêndio era significativo e foi dado o alarme. A polícia, uma ambulância, uma equipa de primeiros socorros, os bombeiros, os jornalistas e os curiosos chegaram uns atrás dos outros. Naturalmente, todos se juntaram do lado do continente. Daqui, do lado da ilha, fazíamos o que podíamos para tirar o Aronson de dentro do carro, o que provou ser infernalmente difícil. Estava encarcerado e gravemente ferido. Tentámos libertá-lo só com as mãos, mas não resultou. Ia ser preciso cortar ou serrar o tejadilho do carro, mas não podíamos correr o risco de fazer o que quer que fosse que pudesse provocar uma faísca. Estávamos no meio de um mar de óleo, junto de uma cisterna tombada de lado. Se explodisse, morreríamos todos. Passou muito tempo antes que conseguíssemos ajuda do lado do continente. A cisterna estava atravessada de um lado ao outro da ponte e passar por cima dela seria o mesmo que trepar por cima de uma bomba. Mikhail não conseguiu furtar-se à sensação de que o velho estava a contar-lhe uma história cuidadosamente ensaiada, com o objetivo deliberado de captar-lhe o interesse. E Vanger era um excelente contador, disso não havia a mínima dúvida. Por outro lado, continuava a não fazer ideia de aonde acabaria a história por levá-lo. O que importa em todo este caso do acidente é que a ponte esteve bloqueada durante 24 horas. Só na tarde de domingo acabaram de transfegar o óleo que restava e lavar o pavimento. E só então a cisterna pôde ser levantada com uma grua e a ponte reaberta ao tráfego. Durante essas 24 horas, a ilha de Hedby esteve para todos os efeitos e propósitos isolada do resto do mundo. A única maneira de atravessar para o continente era um pequeno barco dos bombeiros, que foi trazido para transportar as pessoas do porto de recreio deste lado para o velho porto, abaixo da igreja. Durante várias horas, o barco só foi usado pelas equipas de salvamento. As pessoas só começaram a passar na noite de sábado, já bastante tarde. Compreendes a importância disto? Assumo que aconteceu alguma coisa a Harriet aqui na ilha, respondeu Blomqvist, e que a lista de suspeitos se restringe ao pequeno grupo de pessoas que aqui ficaram encurraladas. Uma espécie de mistério, quarto fechado em formato de ilha? Vanger sorriu ironicamente. Mikhail, nem imaginas a que ponto tens razão. Também eu li os livros da Dorothy Sayers. São estes os factos. A Harriet chegou à ilha por volta das 2:10. Se incluirmos as crianças e os convidados solteiros, vieram de fora, ao todo, cerca de 40 membros da família. Contando com os criados e os residentes, havia 64 pessoas nesta casa, ou nas suas redondezas imediatas. Algumas delas, as que iam passar a noite, estavam atarefadas a instalar-se em casas vizinhas ou em quartos de hóspedes. A Harriet tinha anteriormente vivido numa casa, do outro lado da rua. Mas, dado que nem o Gottfried nem a Isabella eram consistentemente estáveis, e não era difícil perceber como isso a perturbava, lhe afetava os estudos e tudo mais, em 1964, quando ela tinha 14 anos, tomei a decisão de trazê-la para aqui. A Isabella ficou provavelmente muito satisfeita por ver-se livre da responsabilidade de tratar da filha. A Harriet vivia nesta casa, portanto, havia já 2 anos. Por isso, foi para cá que veio naquele dia. Sabemos que encontrou o Harald, é um dos meus irmãos, no quintal, e trocou algumas palavras com ele. Depois, subiu as escadas até esta sala e veio cumprimentar-me. Disse que queria falar comigo sobre uma coisa. Na altura eu tinha outros membros da família comigo e não pude dar-lhe atenção. Mas ela parecia ansiosa e eu prometi-lhe que, mal estivesse livre, iria ao quarto dela. Saiu por aquela porta e foi a última vez que a vi. Instantes depois, deu-se o acidente na ponte e o caos que se seguiu estragou todos os nossos planos para aquele dia. Como foi que ela morreu? É mais complicado do que isso, e vou ter de contar-te a história por ordem cronológica. Quando se deu o acidente, as pessoas largaram o que estavam a fazer e correram para o local. Fui eu, digamos, que assumi a direção das operações e estive ocupado durante as horas que se seguiram. Também a Harriet correu para a ponte. Houve várias pessoas que a viram. Mas o perigo de explosão era demasiado grande, de modo que dei ordens para que quem não estivesse diretamente envolvido na tentativa de retirar o Aronson de dentro do carro se mantivesse à distância. Ficámos 5. Eu e o meu irmão Harald, um homem chamado Nilsson, um dos meus empregados. Um trabalhador da serração chamado Sixten Nordlander, que tinha uma casa junto ao porto de pesca. E um rapaz chamado Jerker Aronson. Tinha apenas 16 anos e a verdade é que devia tê-lo mandado embora. Mas era sobrinho do Gustav, que estava no carro. Por volta das 3:20, a Harriet estava na cozinha aqui em casa. Bebeu um copo de leite e conversou um pouco com a Astrid, a nossa cozinheira. Ficaram a ver da janela a confusão que ia na ponte. Às 3:05, a Harriet atravessou o quintal. Foi vista pela Isabella. Cerca de um minuto mais tarde, encontrou Otto Falck, o pastor de Hedeby. Na época, o presbitério era onde o Martin tem hoje a vivenda dele, e o pastor vivia do lado de cada ponte. Estava de cama a curar uma constipação quando se deu o acidente. Não tinha assistido ao drama, mas alguém lhe telefonara e ele ia a caminho. A Harriet encontrou-o na estrada e aparentemente quis dizer-lhe qualquer coisa, mas ele não a ouviu e seguiu em frente. O Falck foi a última pessoa a vê-la viva. Como foi que ela morreu? Voltou Mikhail a perguntar. Não sei, respondeu Vanger com uma expressão perturbada. Só conseguimos tirar o Aronson do carro por volta das 5. Sobreviveu, a propósito, apesar de bastante maltratado. E já passava das 6 quando a ameaça de incêndio foi considerada afastada. Foi só quando nos sentámos finalmente à mesa para jantar, por volta das 8, que demos por falta da Harriet. Mandei uma das primas procurá-la ao quarto, mas ela voltou para dizer que não a tinha encontrado. Não dei grande importância ao facto. Provavelmente assumi que tinha ido dar uma volta ou que ninguém lhe dissera que o jantar estava na mesa. E durante a noite tive de lidar com várias conversas e discussões com a família. Por isso, foi só na manhã seguinte, quando a Isabela apareceu para a levar, que nos apercebemos de que ninguém sabia onde estava a Harriet, nem ninguém a via desde o dia anterior. Abriu as mãos. E a partir desse dia, ela desapareceu sem deixar rasto. Desapareceu? Ecoou Mikhail. Durante todos estes anos, não conseguimos encontrar o mais pequeno vestígio dela. Mas se desapareceu, como disse, não pode ter a certeza de que foi assassinada. Compreendo a objeção. Também eu fiz um raciocínio semelhante. Quando uma pessoa desaparece sem deixar rasto, uma de quatro coisas pode ter acontecido. Ou essa pessoa partiu de livre vontade e está escondida a algures, ou teve um acidente e morreu, ou se suicidou, ou finalmente foi vítima de um crime. Pesei todas estas possibilidades. Mas está convencido de que alguém a matou. Porquê? Porque é a única conclusão razoável. Vanger espetou um dedo. Ao princípio alimentei a esperança de que tivesse fugido, mas à medida que os dias passavam, todos compreendemos que não podia ser o caso. Como poderia uma jovem de 16 anos, vinda de um ambiente tão protegido, mesmo tratando-se de uma rapariga cheia de expediente, manter-se sozinha? Como conseguiria permanecer escondida sem ser descoberta? E onde iria arranjar dinheiro? E mesmo que conseguisse arranjar um emprego a algures, precisaria de um cartão da Segurança Social e de uma morada. Espetou dois dedos. O meu segundo pensamento foi, naturalmente, que tinha sofrido um acidente. Fazes-me um favor? Vai à minha secretária e abre a primeira gaveta. Está lá um mapa. Mikhail fez o que lhe era pedido e abriu o mapa em cima da mesa de café. A ilha de Hedeby era um pedaço de terra de forma irregular, com cerca de 3 km de comprimento e 1,5 km de largura máxima. Uma grande parte da ilha estava coberta de floresta. Havia uma área com casas junto à ponte e à volta do pequeno porto de recreio. Do outro lado da ilha ficava a pequena quinta chamada Öster Garden, de onde o desafortunado Aronson partira no seu carro. Lembra-te de que ela não podia ter saído da ilha, disse Vanger. Aqui, na nossa pequena ilha, pode-se morrer de acidente como noutro lugar qualquer. Pode-se ser atingido por um raio, mas não houve nenhuma trovoada naquele dia. Pode-se ser espezinhado por um cavalo, cair num poço ou numa fenda de rochas. Há, sem dúvida, centenas de maneiras de sofrer um acidente em Hedeby. Pensei na maior parte delas. Espetou três dedos. Há apenas um problema, e isto aplica-se igualmente à terceira hipótese, a de uma rapariga, contrariamente a todas as indicações, se ter suicidado. O corpo tinha de estar algures, dentro desta área limitada. Bateu com o punho no mapa. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento, Procurámos por todo lado. Passámos a ilha a pente fino. Procurámos em todas as valas, todas as frestas das falésias, todos os campos, todos os montes de terra. Revistámos todas as casas, todas as chaminés, todos os poços, todos os celeiros, todos os sótãos. O velho desviou os olhos de Blomqvist e ficou a olhar para a escuridão lá fora. A voz dele tornou-se mais baixa, mais íntima. Procurei-a durante todo o outono, mesmo depois de os grupos de busca terem partido e as pessoas terem desistido. Quando não estava ocupado com o meu trabalho, andava de um lado para o outro pela ilha. O inverno chegou e continuámos sem encontrar rastro dela. Na primavera continuei a procurar, até que me apercebi de como a minha busca era absurda. No verão, contratei 3 especialistas que voltaram a procurar, desta vez com cães. Passaram a pente fino cada metro quadrado da ilha. Por esta altura, tinha começado a convencer-me de que alguém a matara. Por isso, também procuraram uma sepultura. Trabalharam durante 3 meses. Não encontramos o mais pequeno vestígio da rapariga. Era como se se tivesse esfumado. Ocorrem-me diversas possibilidades, arriscou Mikhail. Ouçamo-las. Pode ter-se afogado, acidentalmente ou de propósito. Isto é uma ilha e a água consegue esconder a maior parte das coisas. É verdade, mas a probabilidade não é muito grande. Considero o seguinte. Se a Harriet tivesse sofrido um acidente e caído à água, teria, logicamente, de ter acontecido algures nas proximidades da aldeia. Lembra-te de que o acidente na ponte foi a coisa mais excitante que aconteceu aqui em Hedby nas últimas décadas. Não era a altura que uma rapariga de 16 anos, dotada de uma curiosidade normal, escolhesse para ir dar um passeio até ao outro lado da ilha. Mas mais importante, continuou, é que aqui não há muita corrente e o vento predominante no inverno é de norte ou nordeste. Se alguma coisa cai à água, vai aparecer algures ao longo da praia, no continente. E desse lado, já naquela altura, havia casas por todo lado. Não penses que não nos lembramos disso. Dragámos todos os lugares onde ela pudesse concebivelmente ter entrado na água. Também contratei uns rapazes do clube de mergulho de Edestat. Passaram o resto do verão a procurar no fundo do estreito e ao longo das praias. Estou convencido de que ela não está na água. Se estivesse, tinha-me-la encontrado. Mas não pode ter tido um acidente noutro sítio qualquer? A ponte estava bloqueada, claro, mas a distância até ao continente é muito pequena. Pode ter ido a nado ou usado um barco a remos. Foi em finais de setembro e a água estava tão fria que dificilmente a Harriet teria ido nadar no meio de toda aquela confusão. Mas se a ideia tivesse ocorrido, teria sido vista e atraído muitas atenções. Havia dúzias de olhos na ponte e no continente havia 2 ou 3 centenas de pessoas ao longo da margem a ver o espetáculo. Um barco a remos? Não. Naquele dia havia exatamente 13 barcos na ilha de Hedby. A maior parte dos barcos de recreio estava já guardada em terra. No pequeno porto, junto das casas de verão, havia 2 Petersens na água. E havia 7 barcos a remos Eka, 5 dos quais em terra. Abaixo do presbitério havia um barco a remos em terra e outro na água. Perto de Östergarden havia um barco a remos e um a motor. Todos eles foram verificados e estavam exatamente onde eram supostos estar. Se ela tivesse levado um barco e fugido, teria tido de deixá-lo do outro lado. Vanger ergueu 4 dedos. Resta-nos, portanto, apenas uma possibilidade razoável, a saber, a Harriet desapareceu contra a sua vontade. Alguém a matou e viu-se livre do corpo. Lisbeth Salander passou a manhã de Natal a ler o controverso livro de Mikhail Blomqvist sobre o tema de jornalismo económico. Os Cavaleiros do Templo, uma história para edificação do jornalista económico. A capa, com um design muito moderno, era de Christer Malm. e mostrava uma foto da Bolsa de Estocolmo. Malm trabalhara em Photoshop e à primeira vista não se reparava que o edifício flutuava no ar. Uma imagem dramática que dava o tom para o que se seguia. Lisbeth depressa se apercebeu de que Blomqvist era um excelente escritor. O texto era claro e cativante, e até uma pessoa sem o mais pequeno conhecimento dos meandros do jornalismo económico podia aprender qualquer coisa com a sua leitura. O tom, duro e sarcástico, era, acima de tudo, convincente. O primeiro capítulo era uma espécie de declaração de guerra, em que o autor não se ficava por meias palavras. Nos últimos 20 anos, os jornalistas económicos suecos tinham-se tornado um grupo de lacaios incompetentes, cheios de pesporrência e incapazes de pensamento crítico. Baseava esta conclusão no facto de, permanentemente e sem qualquer objeção, tantos jornalistas da área se limitarem a regurgitar as declarações emitidas por administradores empresariais e especuladores do mercado, mesmo quando essa informação era claramente enganosa ou errada. Por conseguinte, ou esses jornalistas eram tão crédulos e ingênuos que melhor seria dedicarem-se a outra atividade, ou eram pessoas que traíam conscientemente a sua função jornalística. Blomqvist afirmava que muitas vezes se sentira envergonhado ao dizer-se jornalista económico, porque ao fazê-lo corria o risco de ser enfiado no mesmo saco com pessoas que nada tinham que ver com o jornalismo. Comparava os esforços dos seus homólogos com o modo como os jornalistas criminais e os correspondentes estrangeiros trabalhavam. Pintava um quadro do escândalo que seria se um correspondente judicial começasse a publicar criticamente as alegações da acusação como verdades sagradas num caso de assassínio, sem ouvir os argumentos da defesa ou entrevistar a família da vítima antes de formar uma opinião sobre o que era provável ou improvável. Segundo ele, as mesmas regras deviam aplicar-se aos jornalistas económicos. O resto do livro era um encadeado de provas em apoio desta tese. Um longo capítulo examinava as reportagens publicadas sobre uma famosa.com em 6 jornais diários, bem como no Finanstidningen, na Dagens Nyheter e no programa A Economy da televisão sueca. Começava por citar e resumir o que jornalistas tinham escrito e dito. Em seguida, fazia a comparação com a situação real. Ao descrever o desenvolvimento da empresa, referia repetidamente as perguntas simples que um jornalista sério deveria ter feito, mas que a totalidade dos jornalistas económicos negligenciara colocar. Uma jogada bem executada. Outro capítulo abordava a cotização em bolsa das ações da Telia. Era a parte mais divertida e irónica do livro, na qual alguns escritores sobre economia eram referidos pelo nome, incluindo um tal William Borg, a quem Blomqvist parecia ser particularmente hostil. Um capítulo, já perto do final do livro, comparava a competência dos jornalistas económicos suecos com a dos seus homólogos estrangeiros. Descrevia como jornalistas sérios do Financial Times de Londres, do Economist e de alguns jornais económicos alemães tinham tratado casos semelhantes nos respectivos países. A comparação não era favorável aos profissionais suecos. O último capítulo continha um esboço de proposta sobre como seria possível remediar aquela deplorável situação. A conclusão do livro era como que um eco da introdução. Se um repórter parlamentar fizesse o seu trabalho da mesma maneira, saindo acriticamente em defesa de todas as propostas aprovadas, por mais ridículas que fossem, ou se um analista político desse mostras de igual falta de discernimento, qualquer deles seria imediatamente despedido. Ou, no mínimo, transferido para outra secção onde não pudesse causar tantos estragos. No mundo do jornalismo económico, porém, o normal mandato jornalístico que obriga a levar a cabo uma investigação crítica e informar objetivamente os leitores das suas descobertas, parece não se aplicar. Em vez disso, celebra-se o vigarista que teve mais êxito. Assim, se informa também o futuro da Suécia e se compromete toda a confiança que resta nos jornalistas como um corpo profissional. Lisbeth não teve dificuldade em compreender o agitado debate que se seguira no Journalisten, em certos jornais financeiros e nas primeiras páginas e cadernos de economia dos jornais diários. Apesar de, no livro, só uns poucos jornalistas serem referidos pelo nome, calculou que o meio era suficientemente pequeno para que toda a gente soubesse que indivíduos estavam a ser visados quando os artigos de certos jornais eram citados. Blomqvist fizera uma porção de inimigos, o que não deixava de refletir-se nos maliciosos comentários ao julgamento do caso Wennerström. Fechou o livro e examinou a fotografia da contracapa. Os cabelos loiros escuros de Blomqvist caíam-lhe um pouco descuidadamente para a testa, como que apanhados por uma rabanada de vento. Ou, o que era bem mais plausível, como se Christer Malm tivesse preparado a pose. Estava a olhar para a câmara com um sorriso irónico e uma expressão que talvez tencionasse ser cativante e arrapazada. Um homem muito atraente, a caminho de 3 meses na Pildra. Olá, Super Blomqvist, murmurou para si mesma. Estás muito contente contigo mesmo, não estás? À hora do almoço, ligou o iBook e abriu o Eudora para enviar um e-mail. Teclou. Tens tempo? Assinou Vespa e enviou-o para pest_xyz_666@hotmail.com. Para julgar pelo seguro, passou a mensagem pelo programa de cifra. Em seguida, vestiu uns jeans pretos, uma camisola quente de gola alta, uma parca de marinheiro, luvas, barrete, cachecol no mesmo tom, amarelo claro, e pesadas botas de inverno. Tirou os piercings das sobrancelhas e do nariz, pôs um pouco de batom rosa pálido e examinou-se ao espelho da casa de banho. Nada a diferenciava de qualquer outra mulher que tivesse saído para dar um passeio de fim de semana e considerou a vestimenta a camuflagem adequada para uma expedição à retaguarda das linhas do inimigo. Apanhou o metro de Zinkensdam até Östermalmstorg e encaminhou-se a pé para a Strandvägen. Foi avançando pelo separador central a ler os números das portas. Tinha quase chegado à ponte de Urgards quando descobriu a que procurava. Atravessou a rua e deteve-se à espera, a poucos metros de distância. Reparou que a maior parte das pessoas que andavam na rua naquele gelado dia depois do Natal optava por caminhar ao longo do cais. Só umas poucas seguiam pelo passeio. Teve de esperar quase meia hora antes que uma senhora já idosa, que caminhava com a ajuda de uma bengala, se aproximasse vinda do lado do Djurgårds. A velhota deteve-se e examinou-a com um olhar desconfiado. Lisbeth cumprimentou-a com um sorriso amistoso. A senhora da bengala devolveu-lhe o cumprimento e deu a impressão de estar a tentar lembrar-se de quando fora a última vez que vira aquela jovem. Lisbeth voltou costas e afastou-se alguns passos, como se estivesse à espera de alguém, andando impaciente de um lado para o outro. Quando se voltou, novamente, a velhota tinha chegado à porta e estava a introduzir lentamente o código na fechadura. Lisbeth não teve a mínima dificuldade em ver que a combinação dos números era 1260. Esperou mais 5 minutos e aproximou-se da porta. Marcou o código e a fechadura fez um clique. Espreitou para o vestíbulo. Havia uma câmara de segurança que ela ignorou. Era de um modelo vendido pela Milton Security e que só se ativava se fosse disparado dentro da propriedade qualquer alarme, antirroubo ou intrusão. Mais ao fundo, À esquerda de um antiquado elevador havia outra porta com fechadura codificada. Tentou 1260 e a porta abriu-se, dando-lhe acesso à cave e ao depósito do lixo. Atamancado, muito atamancado. Dedicou 3 minutos a examinar a cave, onde havia uma lavandaria cuja porta estava aberta e um espaço para triagem do lixo. Em seguida, serviu-se de um conjunto de gazuas que tinha, entre aspas, pedido emprestado na Milton para abrir uma porta que dava para o que parecia ser a sala de reuniões do condomínio. Ao fundo da cave havia uma sala de bricolagem. Finalmente, encontrou o que procurava: o espaço onde estava instalada a central elétrica do edifício. Estudou os contadores, as caixas de fusíveis e as caixas de derivação. Então, tirou do bolso uma câmara digital Canon do tamanho de um maço de cigarros e fez 3 fotografias. A caminho da saída, deu uma vista de olhos à lista de residentes afixada junto ao elevador e leu o nome do proprietário do apartamento do último andar, Venerstrom. Saiu do edifício e caminhou rapidamente até ao Museu Nacional, onde entrou na cafetaria para beber uma chávena de café e aquecer-se um pouco. Cerca de meia hora mais tarde, regressou a Zadar e subiu ao seu apartamento. Havia uma resposta: depeste_xyz_666@hotmail.com. Quando a descodificou, dizia 20.